de futebol, não, assim, na tua volta, né? Eu gosto do debate, né? Onde que é isso? Não, não, no caso aqui... Não, se tivesse a Helena Brum aqui debatendo, ia achar maravilhoso também. Não, eu tenho uma vinheta que diz ali, casa cheia, malandro! Não, o Marcinho tá bem, viu? Tá bem. Temos que dar uma... Tem que dar uma, né, um ajuste ali, ajuste lá. Ajuste fino. Nome das pessoas. Eu vi ele nos braços do povo ontem. Com certeza. Na chegada ontem no Beira-Rio, eu vi o Marcinho nos braços do povo. O pessoal gosta da baguncinha, né? Eu te incomodasse, teve uma mina ali meio que. Se o Grêmio... Não, mas eu levo de boa, Se o Grêmio passar pelo Flamengo e ir pra final, temos que fazer mesmo uma cobertura, né? Eduardo Andreotti no meio do povo. Não, mas eu tô sabendo que vai ter Copacabana. Não vai ter Copacabana? Estaremos. Vai lá na Barraca dos Colorados, lá o pessoal vai te receber bem lá. Vai eu ouvir o povo dos Colorados também. Lá no Leme. Boa, legal. Eu falo o problema no Grêmio Flamengo aqui, cara, a gente é uma pena o sinal da arena, né? Até muito torcedor do Grêmio fala, pô, era mais um troço no Inter, no Grêmio não fizeram. Cara, na arena não rolou por causa do sinal. Eu tava lá, em tudo que era sede, cara, a gente tinha muita coisa pra fazer, o sinal tava... Nossa, horrível. Sempre é assim, ou porque tem muita gente usando, que é? Que tava, tinha muita gente. É, eu posso dar... Olha lá, olha o contra-ataque do Nacional. Ah, não, tentou fazer... Vale, falta o Nacional ganhar ainda, eu vou te dizer, eu vou dar a taça pra eles. Eu posso dar um depoimento até por conviver. Sabala. Cara, na arena... Pra gente que tá lá trabalhando e tem toda a estrutura de internet, disso, de equipamento, cara, já é uma dificuldade absurda. Tanto é que quando a gente tá na zona mista ali da arena, ainda consigo responder se chegar um WhatsApp, alguma coisa. Quando tu vai pra trás das goleiras, esquece. Ninguém mais fala contigo. Isso é porque bom, o sinal cara se concentra no trabalho, né? Não, mas daí se tu, tu precisa receber uma informação, é um problema. No Beira-Rio também é. Mas no Beira-Rio, atrás do gol, tu recebe normal. Mas eu ali na arquibancada ali chegamos a fazer no Grêmio Bahia, a gente fez, pô, tava lá na sede com toda aquela chuva. Foi lá. Foi bacana. Menos pessoas, quase que eu larguei um menos aqui. Menos pessoas. Só Chicão que eu for, entendi. Segurei pelo rabo, ar. O Marzinho chegou a pegar a mão direita assim pra dar ele. Puxei pelo rabo, ar, tava saindo menos. Tinha menos pessoas. E daí funcionou legal, a gente conseguiu entrevistar muito torcedor e tal. Pô, ficamos no ar aí das 3 da tarde até meia-noite. Né? Pô, foi um baita de um negócio. E quanto Flamengo, a ideia era essa. E, cara, daí tu tem a primeira ideia. E daí, junto com essa, tu já começa a elaborar mais a ideia. Porque tu faz, tipo, um evento teste e já vai abrindo as ideias. Vai aprimorando. Cara, e assim, eu saí triste da arena, primeiro pelo resultado do Grêmio. E segundo, porque não deu pra fazer um terço do que eu queria fazer. Cara, a gente ia em todas as sedes. Tinha ex-jogador tudo programado pra falar conosco. Tinha o Ismar, tinha Edilson, tinha uma galera que ia conversar conosco. E no final, o sinal nos derrubou total. Mas não foi só na Unau, né? Eu que brinco muito da história da Unau, mas não foi isso, não. É. O jogo lá em São Paulo tá um pouquinho atrasado, né? O Arco foi ali, conversou com o Abel Ferreira e com o Filipão. 3 minutos, pelo menos. 3 minutinhos de atraso, os jogadores estão aquecendo. A estética da partida. Algum problema há, né? Eu tô atento aqui. E a conversa do Filipão com seus atletas. 4 títulos em campo, Belk? É. Em relação aos treinadores, o Abel com 2, o Filipão com 2. Verdade. Se eu não me engano. Filipão, Palmeiras, e Grêmio. E Grêmio, né? E o Abel, 2 títulos com o Palmeiras. Regis, foi uma coisa que eu notei, que saiu na capa do Olé também, inclusive. Do Mano Chendes, eu aqui, eu quero saber a opinião dos amigos. Falasse Mano Chendes? Não, Mano Chendes. Então, eu entendi errado. Eu entendi mesmo. Desculpa, Tomás, não sei, é a função do Anco. Não, fica à vontade. Vocês acharam que o já começou. O River não foi River ontem? Já não tinha. Foi o River? Foi um time acomodadinho, não parecia um time argentino jogando. O Edu veio batendo essa tecla aqui e o Mano contrariou e aí ele leu as manchetes do Olé e na linha de apoio tinha isso aí. que o River... É, mas tem muito a ver com o Internacional, né? Também. Muito a ver. Não estou tirando os méritos do Inter. Não, sem tirar os méritos. Pô, tá, não, eu acho que, sem sacar, acho que o ponto, tem, o ponto que o Edu está tocando, é, e a gente pode dar alguns exemplos, é na inversão da goleira. Exatamente. Se é um time argentino, cara, que dali ia demorar uns 10 minutos pra acontecer. Cara, e foi tudo muito rápido. E eu já tinha saído do estádio, né? Porque eu tava vindo pra cá. Mas hoje, durante o dia, recebi uns relatos aqui. Diz que foi uma correria da imprensa, né? Diz que era a câmera correndo pra tudo que é lado, porque os caras estão tudo posicionados atrás de um gol. Eu, os fotógrafos aí, ali, tudo daí correndo. Quando, daí quando os caras se ligaram que o cara tava invertendo. Pô, onde é que esse cara tá indo, meu? Só uma, saíram tudo, só uma informação do jogo lá, o auxiliar acabou passando mal, auxiliar do jogo do Palmeiras contra o Galo, por isso esse atraso no início da partida. Certo? Quem é que desculpa, assume? Eu achei que o quarto árbitro assume, hein? É, provavelmente. Que... Não foi um auxiliar de arbitragem falar assim. O auxiliar é o bandeirinha, né? É que o Jean Soares, meu amigo Jean Soares, que não pode chamar bandeirinha. É. Auxiliar. Exatamente. Primeiro, segundo auxiliar. O árbitro assistente. As partes da glamour, da, do glamour, da estética, da estética, da arbitragem. Da arbitragem. Aliás, sei. Bandeirinha de escanteio tá apanhando mais que figurante de filme de Kung Fu, né? Todo mundo vai. É um belo debate. Isso é um belo debate. Sem tirar os méritos do Inter. O Inter teve todos os méritos do primeiro ao quinto. O Inter foi perfeito ontem, do primeiro ao quinto, da diretoria à torcida. Fizeram tudo certinho, com o mando figurino, como se deve jogar uma Libertadores. O Inter fez certinho. Agora, que o River entrou lá e não parecia o River, velho. Eu acho que... se eu tô acostumado a ver o River diferente... O Inter tratou o jogo de ontem como grande jogo. Né, cuidou de detalhes, parece coisa que o Inter não vinha cuidando há um tempo atrás. Veio a passeio, cara. É, tipo, e quando a gente tá com a trabalho na transmissão, lógico que a gente consegue observar muito menos os bastidores do que quando tu tá, né, assistindo sem a responsabilidade do mic. Cara, tu via ontem a staff do Inter, né, aquela rapaziada da retaguarda, tu via todo mundo envolvido com o que tava acontecendo. Tava todo mundo tu via a segurança motivado. Focado. Viu Gandula no gol do Inter? Não. Tu viu Gandula no gol do Inter? Estou a bola pra, sim, pra fora. Pro meio. Pra... Entendeu? É. E sabe o que mostra isso aí? Que tá todo mundo focado na parada. Todo mundo afim. Entraram na Libertadores da América. Isso aí. Entrou no campo do pico nas duas bolas. Os argentinos... Depois do segundo gol, cadê os guris? Cadê os guris? Se é um time argentino, digo, não que o River não seja o argentino de Argentina de verdade. Sabe? O River é... Os caras iam dar umas conchas no Gandula, velho. O Rogério hoje lá na TV fez uma observação que eu particularmente não tinha visto. Qual é o Rogério? O Rogério Amaral. Tem três da ordem com mais dinheiro. Rogério Mendelsi, Rogério Amaral, Parelhos e em terceiro eu. Bateu na frente do Rogério Cardoso. Mas bem empatado ali. Da Paula Cardoso. Bem empatado. Tá baixo. O Rogério fez uma observação que faz muito sentido em relação ao que tu tá falando do Inter tá muito focado. Na hora do aquecimento do Internacional... Tá, e daí não foi dirigente, presidente, nada. Foi integrante da comissão técnica. O Inter tá fazendo o aquecimento e os caras estão dando aquela última ajustada no gramado, sabe? Que eles dão aquela puxada para fora e dão uma fofada de novo. E depois ele dá uma molhada. O integrante da comissão técnica do Inter chamou o pessoal da grama e disse assim, ó... Só molha o lado de lá. Não, foi um jogador... Hã? A informação da reportagem da só molha do lado um jogador. De... É, não, mas... Será? Aqui tá, mas enfim, independente de quem ter sido. Né? Tipo, pô, tava o todo mundo reserva, focado numa coisa. Coisa que o Inter não fez há muito tempo. Não, o Inter tava aquecendo. O Inter tava aquecendo no lado oposto do gigantinho. Tá, o lado direito das cabines. Aí foi feita essa observação pra molhar só o lado... Do gigantinho. Do ataque. Porque o Inter ia atacar primeiro, sabe? Tipo, esses cuidados que normalmente isso o Inter é não tem, da América. Que o Inter ontem teve, né? Foi cuidando detalhes, cuidando esse tipo de malandragem. Tipo assim, ó, pô, molha o ataque deles lá, não o nosso. Né? Então, mas qual é a vantagem? Pô. Desculpa a minha ignorância. O Grêmio nos anos 70 diminuiu. A bola fica viva, tá, né? O Grêmio nos anos 70. Na grama e corre. O Grêmio diminuiu o tamanho das goleiras, enterrou os dois. Fizeram isso, Os dois paus da goleira, porque o goleiro do Grêmio era o Jair. Depois jogou no Vasco, tinha 1,73m. Quando ele foi embora para o Vasco e contrataram o Serras. Argentino, Serras, né? Isso. E o Serras notou. O goleiro tá pequeno também aqui. Baixinho, aí eles explicaram. Mas aí nas duas goleiras. Sim. Que nem gramado ruim, não prejudica os dois. Esse negócio do buraco do pênalti ontem poderia de novo ter sido o Inter. É, eu faço que nem o Regis Ramos, quando vai jogar a goleirinha lá, vai lá dar um chutinho na vaiana no golzinho dele. Já fiz dele, muito ali, isso, claro. O dele. Quem não fez, né? Pra diminuir o gol do adversário. Vai bater um tiro de meta da minha equipe com o calcanhar na vaiana. Quando tu fazia a goleirinha com chinelo, né? E daí tu pegava o chinelo e dava um chutinho pra diminuir. Bateu um tiro de meta e botava. Olha o Bill. Fazia isso direto. Uma de calcanha aqui na Havaiana. A Havaiana tava a 1,5 metro. Olha o Belco um por baixo aqui. Bah, a ética, tem que ter ética no futebol. Não, no futebol não tem, muito, não tem muita ética, digo, né? Futebol é um esporte de mau caráter. É boa tem definição. Mau, o meu, ontem tu usou boa essa expressão, definição, né? Tu usou essa expressão. Ontem eu fiquei muito assustado, assim. Eu tava escutando e eu digo... Caraca, acho que o Edu pegou pesado. Mas daí depois eu digo, não, eu entendi o que ele quis dizer. Mas é que numa primeira audição eu digo, pau, o Edu tá viajando. O River veio como um time de bom moço aqui. O River veio como um time de bom moço. Por isso que eu falei, ó, o River Plate da Venezuela que veio jogar contra o Inter, não foi o da Argentina. Balbano, que ficou contigo. Vai, tá, agora o Inter pegando o Bolívar, o Inter já tá na semifinal, tá. Marcinho. Eu acho que calma, sim. Calma. A melhor vai estar. O que disse o altitude, né? Que disse o Gabriel Mercado ontem foi o discurso mais pé no chão. Que eu vejo a imprensa toda muito eufórica. Não, vamos com o calma. Presidente, na minha opinião, foi oportunista ontem. Obrigado. Foi lá se manifestar. Até ontem não falava nada. O cara com mais foi o Mercado. Calma, não ganhamos nada, só passamos uma etapa. Esse é o pensamento. Do profissional do futebol. Isso, do esporte, o cara experiente que vive isso há muito tempo, sabe as dificuldades que vai enfrentar na altitude. Eu, particularmente, como imprensa, eu vou elogiar o Internacional pontualmente aqui. Tudo que foi visto ontem. Mais do que isso, a gente vai ter que provar. Para a sequência dos jogos. É um jogo após o outro. Exatamente. Como eu falo, a gente fez um grande jogo ontem, obviamente. Isso aí, acho que ninguém está negando. Inclusive o Edu está falando aí, né? Sim. Que o Inter fez um grande jogo. E agora, mas agora tem o Botafogo, por exemplo. Então, a gente está... Que poupou hoje os titulares contra o Guarani, classificou 0-0. E a gente não sabe quem Inter que vai para com força máxima, né? Para ir com força máxima contra o Inter. Qual é o Inter que vai para lá? Eu não digo nem de escalação. Postura. Qual é o Inter? Vai ser o Inter que jogou contra o River ou vai ser o Inter que jogou contra o Cuiabá? Em qual sentido? Da intensidade? De anímico? Anímico? Não, de qualidade de bola. De qualidade. Qual é? Mas aí... Nós temos um novo Inter. Não, mas eu acho que ontem o Inter fez uma virada de chave. Fez uma virada de chave. Esse que é o ponto. E já vinha, no contra o Corinthians, já teve momentos, mesmo com o time misto ali no início. Mas o Inter tava com a cabeça no jogo contra o River. Mas o Inter teve momentos assim de... O tipo de classificação que o Inter conseguiu ontem é de ganhar confiança. Muito claro. Agora tem que ver se essa confiança se transforma num ajuste para mudar o quadro esse também do Campeonato Brasileiro. Esse que é o ponto. Entendeu? Aproveitar esse momento para virar o brasileiro. Qual é que é o Inter? Foi uma virada de chave mesmo? Agora o Inter vai começar a jogar bola? Ou foi o pontual pela concentração? Foi movido ao ambiente. Não, tem mais. Os reforços, é os reforços que chegaram aí, Arangues, Zener, Bruno Henrique, o Gabriel chegando. Esse pessoal já vai ter mais... O Rocher vai ter mais uma semana, praticamente, de trabalho. Mais uma semana de adaptação à preparação física. Mais uma semana de preparação tático-técnica com o Eduardo Cudê. Então, quer dizer, a evolução vai acontecer. Já está acontecendo. A gente já viu um grande jogo ontem. Óbvio que era uma situação especial. Precisava os jogadores entender isso e fizeram muito bem o que tinham que fazer. Mas o trabalho segue. E a tendência é que ele evolua. Até porque, eu sempre falo aqui, do meio para frente, o Inter tem várias boas opções para montar o seu time. Tem vários bons jogadores para poder montar. É que além de bons bom jogadores... Bom técnico também, né? Além de bons bom jogadores, treinador. Eu acho que o Inter contratou jogadores que estão acostumados com título. Cascudos, né? Competitivos. Copa do Mundo. Novo Real Madrid. Não. Mas o espírito... Não, Real Madrid era no... Teu, hein? Falava o Real Madrid dos Pampas, não sei. Mas pega quatro jogos atrás. Três, quatro jogos atrás. Quem é que o Inter tinha com a característica de brigar, o Gabriel. De disputar? Não, o Gabriel que tava fora. Entendeu? Sério, mas fora, hoje né? Tem alternativa. Não, tem o Rocher, tá tem o Bruno Henrique, que é um cara titular, que é brigador. Ah, tem lá. Opção, é, tem opção. Agora, agora, o seguinte, não, acho que a contratação do Rocher, ela é muito mais... emblemático, eu acho. Não, ela é muito mais de perfil do que técnica. Pode ser. Eu acho que ele é mais importante para o Inter como um perfil que o Inter não saída tinha de bola de jogo. Saída de bola do Rocher é muito boa, né? Aquela jogada de ontem que ele já tirou. Oh, sai pênalti, soberano, né? Lembrou um pouco aquela que o Pato, porque... Pato Bononzieri fez. Lembra que um dia reclamou anulou o pênalti do Inter? Não. Ele anulou o pênalti. Tá, né? Mas enfim, mas a importância, a malandragem e tal. Agora, porque eu vi um monte de gente na outra época que o cara fez o gol de pênalti. Ah, quando é que ele vai fazer outro gol de pênalti na vida? Nunca, ele não é o Rogério Ceni. Ele não é a opção de batedor do Inter. Se fosse, ele estava entre os cinco, não ia ser o último a bater, porque ele ia ser o último, só não foi porque ele, né, deu carteiraço no Vitão. Agora, mas é da biografia de pé, dele? É da biografia dele cobrar pênaltis no Nacional? Não, não é o Fábio Rep do São José. É, 33 gols na carreira, o Fábio. Se um goleiro, hoje em dia, ter um goleiro assim que nem era o Ceni. Batedor de pênalti. Né? O Tite tem uma teoria que ele não gosta nem de botar... Fábio Ramp, goleiro de São José. Defensor. É monstro. O Tite não gosta de botar... O Tite não gosta de botar defensor para bater pênalti. Saudade do Barbosa. Ele, o Bielke tá morrendo de saudade de Tite. Perdão, Edu. Digo, o Tite diz, né, que ele não gosta de botar defensor para bater pênalti, porque se ele erra, ele não tem oportunidade de se recuperar. O centroavante erra, daqui a pouquinho pode fazer um gol. Sabe o que eu penso? Claro. Que o Rocher, qual a leitura que o Rocher fez nas últimas semanas? Depois do jogo, principalmente depois do jogo na Argentina. Pô, me colocaram num pedestal. Tanto que a imprensa falou que se o Rocher não tivesse salvado o Inter em 3 oportunidades, o Inter estaria morto no jogo da ida. Rocher, ele pegou todo esse ambiente favorável do estádio e chamou a responsabilidade para cobrar o pênalti. Hoje, Rocher se tornou, nesse momento, nesse divisor de águas do Internacional, uma referência. Nunca fez gol o Rocher na carreira. Uma referência. O Rocher, ele tá com a moral dele altíssima. Eu só discordo dessa... Aquela liderança. Ele é inteligente, foi inteligente o Rocher. Eu discordo desse fato que ele pegou a responsabilidade para ele, né? Foi malandro. Não pegou, mas ele usufruiu do momento. Foi malandro. Oportuna. Opa, dá pra fazer o gol da vitória. Consagrar. Isso aí é inteligência, Edu. Isso aí eu posso definir como inteligência. O cara que usa a cabeça. Não, ó, eu fui... Sabe quem que fez isso e deu errado? Aliás, a melhor coisa que aconteceu na vida do Grêmio, o Everton do Atlético Paranaense. Ele fez a mesma coisa que o Rocher. O Grêmio erra, o pênalti está no 1-1, no 1-1, Grêmio Atlético Paranaense na Arena 2016. Daí o Everton. Tirando o Everton, aqui no momento. Sim, mas e depois que... Daí o cara do Atlético Paranaense chega aí na marca do pênalti, ele pega a bola na marca do pênalti. O Rocher pegou no meio do campo, um pouco depois do meio campo ainda. Ah, não, vou bater, vamos consagrar, bateu, errou e o Grêmio acabou se classificando. Mas ele não pegou o pênalti anterior? Não, tinha pego vários antes. Olha aqui, Regis. Mas ele, se ele deixa o cara bater, o Grêmio não ganhava a Copa do Brasil. Eu sou um pessimista ao natural. Eu sou schopperiano, Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, que não sabe dizer nada. Pessimismo hoje não dá. Eu sou schopperiano. Otimista. Duplamente schopperiano. Mas o seguinte, eu não achei que ele não passava. Olha só, tudo na vida, o Serginho Couto, o grande repórter, dizia assim: tem um lado bom, um lado ruim. Menos o disco do Julio Iglesias. Eu discordo, eu gosto do Julio Iglesias. Os dois são ruins. Os dois, na minha opinião, os discos do Pedro Ernesto, o Long Play, os dois lados eram ruins. Mas enfim, grande mortadela. Aí o seguinte, olha só, quando o Novo Hamburgo foi campeão gaúcho, eu quase apanhei do Ângelo Afonso, que eu disse que era muito ruim ser campeão gaúcho para time interior. O Novo Hamburgo só decaiu. De repente, a classificação do Inter não pode ser ruim. O Inter não vai ser campeão da Libertadores. Agora vai passar pelo Bolívar, vai chegar na Semi, vai dividir com o próprio Brasileirão. Se o Inter sobrasse na Libertadores e dedicar-se ao Brasileiro, e de repente poderia garantir por forças próprias ou com o auxílio de um campeão ou outro, uma vaga na Libertadores. Dividindo aí, o Inter não pode desfocar do Brasileiro, se preocupar com que não vai ganhar a Libertadores. Não vai ser campeão o Inter, né? Está decretando isso já. Mas a classificação nunca é ruim, porque gera grana, gera várias coisas. Não, claro. Por esse aspecto técnico, claro. Aí tu tá ironizando e tem razão também. Não, eu sei. Eu entendo que o Bielke fala. Mas e aí, não desfoca. Mas dessa tu não ganha Libertadores e pega a sua que o Inter não vem. Passou pelo River do nada, né? Absurdo. O Inter passou jogando. A bem da verdade, isso. Que o que separa o Inter da final é o Flamengo. Eu acho que o Palmeiras. Não, Palmeiras, ah, tá, é Palmeiras, desculpa. Palmeiras seria na final. Do título, então. Mas aí é jogo único, né? O que separa o Inter final, sim, da final. 4 de novembro. O que separa o Inter da final do Flamengo. Pro próprio Grêmio, se o Grêmio bailar pro Flamengo agora, que é a tendência, vai ficar só no Brasileirão. É. Vai ser o Inter do ano passado, vai chegar em segundo. O Inter é... O grande problema ali desse lado do Inter era o River. Claro, que o Flamengo é muito mais time. Só que o Flamengo tá nessa daí de Pedro e blá blá blá, não sabe o que é da vida. Então eu me preocupei, cara. Passar pelo Fluminense primeiro, não tá eu nada. Vou dizer, eu não vejo. Se o Inter e Fluminense, se o Fluminense passar pelo Flamengo, o Inter tá na final. Eu vejo o Inter contra o Flamengo fazendo bons enfrentamentos. Isso. No próprio ano que o Flamengo conquistou 2019. O enfrentamento foi equilibradíssimo. Foram 5 minutos de apagão. Qual contexto? Lá no contexto. O Flamengo, quando o Flamengo começa a se arrumar contra o Inter. Acho que contra o Grêmio. Não. Contra o Inter ele começa a se arrumar. Contra o Grêmio ele vem voando. 5-1. Contra o Grêmio ele vem voando. Já era para ter tocado 4 no Grêmio na arena. Na arena, pode ter tocado 4 no Grêmio na arena. Foi, era aquele time de 19 do Flamengo. Quais são as datas, o Flamengo não tinha se ajeitado ainda. Tu, da semifinal, caso... Inter e Flamengo. Eu vou buscar daqui a pouco. Lá em setembro. O Inter ganha do Flamengo no jogo não vale nada. Se tu pegar aí o Belco, que é bom de plantão, Belco, depois tu não vou te dar esse trabalho. Vê aí os jogos nos sérios. Pô, a gente teve goleada no Maracanã. Duas, na verdade. Quando valeu no Brasileirão, perderam. Que era aquele lá do Rodinei. Foi 2-1. Copa União, perdeu o título pro Flamengo. O Flamengo sempre na hora do aperto, o Flamengo passa por isso. É um time muito difícil de enfrentar, tem muita qualidade individual, mas também o Inter tá uma bagunça, pode, né, aos poucos crescer dentro de campo. É jogo a jogo, como eu falei, é jogo a jogo. Não, e tem, né, Marcinho? Agora, 20... vamos cuidar do Botafogo. Datas base, 23 de agosto, né? E... Não. Semifinal. Semifinal. Uhum. Tá. Semifinal, então, tá. Semifinal é... Setembro. E outra coisa, o Flamengo tem um fator muito importante. Muito importante. A final no Maracanã. Ah. Eles vão dar a vida isso jogar é um detalhe, essa, né, final, velho. É, o Flamengo chegando. Não. Tá, mas aí o Flamengo chegando, o Inter estaria fora. Isso que é o negócio ruim pro Inter. Mas tem uma coisa que ninguém... é no Maracanã, isso aí dá uma motivada nos caras. Ninguém tá falando. 27 de setembro e 4 de outubro. Olha aí. 27 de setembro e 4 de outubro. Bem lá pra frente. Um confronto com muita coisa. Evoluir mais e ainda. O time vai estar mais azeitado, né? Por isso que eu acho um saco. Vai corpar. Por isso que eu acho um saco a Libertadores assim. É. Tu não tá participando. Se tu participasse, tu acharia maravilhoso. Não. Eu já ganhei em todos os formatos a Libertadores. Eu posso falar, porque eu ganhei em todos os formatos. Não, tu não ganhou no final, jogo único, tu não ganhou. Jogo. O Grêmio não ganhou, né? O único não, foi o único que não ganhei ainda. Mas de resto, eu tô aqui pra tentar sempre. Esse formato aí. Ser justo, correto? O Libertadores teve 4 formatos agora, né? Com um jogo único. Teve o clássico, que era grupos de 4 times, se classificavam 3. O Grêmio ganhou. Teve depois, que era 2 de cada país. O Grêmio ganhou também. Depois botaram todo mundo. O Grêmio ganhou também. Libertadores, assim. O Grêmio é muito copeiro, né, Edu? É uma tradição. Um não, mas tô falando sério, cara. Não tô ironizando. Em Libertadores, agora é que o Palmeiras só passou o número de vitórias do Grêmio. Eu não tô tirando onda. O que eu digo quando a Libertadores era 6 meses? A Libertadores em 6 meses, ela é melhor pro time que não tem grana. Porque 6 meses tu encaixa o time... Tu vai. Não dá tempo de tu desnivelar. Não essa tinha janela na época também, quase não tinha janela. E essa Libertadores agora sim, ó. Tu começa em fevereiro, tu vai acabar em novembro. É o ano todo. Pode mudar muito, né? Isso é melhor pro Flamengo, que pode contratar tem poder de investimento. E tem um 80... Pô, o Inter, por exemplo, até setembro vai que machuca alguém. Entendeu? Se machuca o Valência no Inter, então não tem substituto pro Valência. Mas hoje o Gabigol no Flamengo, que eu quero dizer aqui, ó, se machuca o Gabigol no Flamengo, joga o Pedro. Se machuca o Arrascaeta, joga o sei lá, eu quem. Tem muita alternativa, né? Sabe, os caras têm banco pra todo mundo. Eu concordo, Edu, mas o mata-mata te possibilita, né? Claro, essa coisa de diminui a diferença técnica de um clube pro time pro outro. São dois jogos, tá? Seria igual, Edu, um gauchão o ano todo. Isso. É pra Inter e Grêmio. Imagina o Novo Hamburgo, o Aimoré. 3 meses, tu faz um time, deu certo, que no Vambura aquele ano, deu, depois se desmanchou. Não, vamos longe. É. Copa do Brasil tá a mesma coisa. Por que a gente não vê mais o Criciúma? Não vê um... Não vê, não é? Como é que era o Paulista de Jundiaí? Santo André, Santo André. Juventude. Porque antes era seis mesinhos. Tu encaixou o time ali. Vambora. Agora tem razão. O ano inteiro. Isso que o Edu fala... O calendário é melhor, né? É um o calendário desrespeito. Mais melhor distribuído durante o ano. Isso que o Edu fala. É um desrespeito, inclusive, com o torcedor, que ele é devorado pelo calendário do futebol mundial hoje. Por exemplo, eu me associo ao Internacional ou ao Grêmio, eu já sei que se o meu time for campeão mundial, Interclubes, eu não vou ver o jogo no meu estádio. Tem que ir lá pro outro lado do mundo, Arábia, Marrocos, em qualquer lugar que seja. Ah, mas antes tinha Libertadores. O jogo mais importante que tu podias ver era decisão da Libertadores, pelo menos. Até CT do Cruzeiro, por exemplo, enfrentou o Bayern de Munique 7-6, o jogo na Alemanha na volta. Torcedor do Cruzeiro viu. Hoje não. Hoje tu já sabe o seguinte, que o máximo que tu vai ver do teu time, o jogo mais importante é uma semifinal de Libertadores. Isso, exato, perfeito. Pô, é brabo que se associa. Tu é sócio do Leopoldina Juvenil. Aí tem o Miss, se for Miss Brasil, a tua representante não, vai ter que ir pro Rio de Janeiro. E outra coisa, é ruim também pro torcedor, que seguinte, é ruim pro torcedor e pro clube. Porque antes tu ganhava Libertadores em julho. Tu ia disputar o Mundial em dezembro. Tu fazia hoje tu termina uma semana depois, tu tá viajando. Vai, rápido. Eu acho que foi o Flamengo que numa semana. Desculpa. Flamengo, pô. Cabeçada aí. Uma semana ganhou a Libertadores. E viajou. Viajou na outra semana, tava perdendo pro Alabama, sei lá, eu da vida. Sabe? Pô, tu apaga um baita de um título da Libertadores com um fracasso no Mundial. Pô, mas para aí, tu não dá tempo nem de curtir, sabe? A Vitão e Igor Gomes. Tu pega a Grazi Massafera e não dá nem para ligar pros amigos para contar. É. Sabe? Pô, pega a cheira do estouro numa ilha deserta. Não adianta, eu não quero. Velho. O futebol se eletizou, essa é a grande verdade, né? Esse é o bom. Mas a Comebol quer fazer da sua competição uma Champions League, mas né? Champions League. Agora, em relação a encorpar, Marcinho, tu estás bem coerente em relação às tuas ideias. Claro. O Internacional tem um jogador hoje, que é o Valência, que é um jogador de uma turma alta do futebol brasileiro. Hoje ele está na primeira prateleira. Sim, né? É um jogador muito diferenciado. O Edu destacou. Não, o que jogou o Valência... Eu agrego os dois jogos, né? Depois os trintinhos, que ele falou ontem, lembra? Tavas aqui. Os dois. Eu destaquei. Mas é que é o seguinte, ele... Até a adaptação... Ele precisou de precisou de 5 minutos para empatar o jogo contra o Corinthians. 5 minutos ele precisa. Isso? Toca em mim, é o jogador que serve. É aquele cara que pede a bola... Né, se colocou ali naquele canto esquerdo onde ele joga melhor, ali fazendo facão, driblando pro fundo. É, nos dois lados ele joga. Aqui o futuro é todo dia. E a gente faz diferente. Faz juntos. Faz diferença. Conteúdo que informa, diverte, emociona, presta serviços e transforma vidas. A gente vai aonde ninguém vai. Liga por você. Você está ouvindo a Rádio Nova Morada. 84,3 MHz. Rádio Nova Morada. Uma emissora do Grupo Roberto Montoro. São Paulo, Brasil. Seja bem-vindo. Na mão do goleiro e entra. O gol do Solano lá na Argentina, ele tocou uma bola atravessada, né? Não no mesmo lado do goleiro. Ele arrancou pelo lado direito e bateu cruzado. Solari, tu disse? Eu falei o quê? Solano. Desculpa. Esse é o Matheus. É o Matheus Solano, é o Solari, o Pablo Solari. E o Ener chutou em cima do goleiro. Ele chutou em cima do goleiro também. É. Solari chutou em cima do goleiro. O Edu tá insistindo na falha do Rocher, o herói da classificação do Internacional. É difícil pegar aquela bola, é muito perto. É muito. Eu não sei, mas eu acho que eu não quero meter pira, mas o Edu tá tentando irritar o Marcinho. O Marcinho tá feliz, né? O Marcinho tá. E aliás, tem meia dúzia de latinha ali, né? Um fardo. Uma dúzia, então. Tá ali, tá só ali. Falta carne, né, Marcinho? O Marcinho tá tranquilo, tá, né? Só botar o vazio. O Edu tá, assim, o Edu tá preocupado. Paguei, tu não pode fazer com o Marcinho o que já fizeram contigo. Que não pagaram pra ele? Não, de repente tu apostou com alguém não te pagou. Não dá pra responder na mesma moeda, né? Não, paguei. Pagou, tá tudo certo. Tempo e placar em São Paulo. Rogério Belk. Como é que tá o Gil Clássico? Tempo e placar. Guarda essas latinhas que elas vão voltar. Já vai ser. Você já me devolveu pra adiantar a próxima. Vou deixar pago. Ficar, vai, Belk. Ficar depois das 11h30 aí, ou enfim. Palmeiras e Atlético Mineiro, 0-0, 23. O primeiro, estamos no intervalo dos outros dois jogos, Boca Juniors e Nacional, lá na Bombonera, 1-1, pênaltis por enquanto. O Independiente del Valle vence ao Deportivo Pereira, que é a zebra desta fase aqui, pelo placar de 1-0, pênaltis por enquanto, para apontar então quem avança. Na Sul-Americana, os dois jogos já finalizados, né? Goiás 0, Estudiantes 2, classificou-se Estudiantes, e no Paraguai, Guarani 0, Botafogo 0, com time misto, Botafogo classificado então para a próxima fase da competição. Lembrando que está Libertadores aqui, quem passar de Boca ou Nacional, pega Racing ou Atlético Nacional, que faz a volta amanhã, do Presidente Perón em Avejaneira, Grande Buenos Aires, e o Atlético 4-2 na ida, hein? Poderíamos ter a extinção dos argentinos. Basta o Nacional ganhar hoje, por enquanto, o pênalti. Só na Libertadores? Achei que era na vida. Na vida, bom. E o Palmeiras está se classificando, porque ganhou 1-0 fora de casa, e por enquanto, pênaltis para apontar Deportivo Pereira ou Independiente del Valle. E na Sul-Americana, o Goiás foi eliminado pelo Estudiantes, obviamente, e o Botafogo avança na competição. O Botafogo pega agora o Defensa e Justiça da Argentina, que eliminou o Emelec, enquanto que o Estudiantes vai enfrentar o Corinthians, que eliminou o New Old's Boys. A batida do Igor Gomes ontem na penalidade, igual do Romário, né? De 94, tô olhando aqui no... bateu no poste e entrou. É. São lances semelhantes. Meu coração chegou a parar. Tu não deixa eu molhar o bico, né? São comparações. Jesus. A vida são feitas de comparações, né? Nós comparamos no dia a dia. 10h01, estão nos deixando a dupla Grenal. Grande Marcinho, tá feliz, hein, Marcinho? Tá com os olhos brilhando. Deixa eu negociar o horário com a Marjana agora pra nós ficar 2 horas. Eu tenho que ver se eu vou aceitar, né? É porque eu tenho toda uma momento. Pra que eu vou falar com Jesus se eu posso falar com Deus? Tem que falar com o Ítalo